Muita atenção, atenção. Jesus está voltando. Aqui quem te fala é mais um aliado do gueto, que traz a palavra de Deus estampada no peito. Me orgulho disso e exijo respeito, pois não podemos ignorar o que por ele foi feito. A sua lei não é severa, mas exige disciplina. Esqueça o álcool, esqueça a arma e deixa a cocaína. Tudo isso entorpece e você já não sabe o que faz. Mata, rouba, estupra e quem ri é Satanás. Me arrepio só de pensar. Esse nó prefiro não pronunciar, eu sei. São vários manos errados no caminho errado, agradando o diabo todo dia na correria. Atrás daquilo que só leva a sua vida. Falei, falei, mas será que acertei ou errei? Somente o tempo é quem vai poder me dizer. Se liga, mano, passe um pano, escute. São várias ideias, várias mensagens positivas que repercute. Pode ser complexo, mas olhe, você pode entender. Não se entregue, lute para vencer. Por eu pregar a palavra, também sofro preconceito, mas eu não desisto, eu tenho que falar. São muitos manos, não adianta, e poucos manos pra lutar. São muitos irmãos se acabando no submundo do crime. Por outro lado, muitos irmãos que na arte o dom exprime. Jesus está voltando, nisso eu tenho fé e acredito. Ó meu Senhor, Jesus está voltando, nisso eu tenho fé e acredito. Ó meu Senhor. Então me fala quem não entra em desespero. Quando o cala aperta, a função é meu apelo. Problema tem de monte, não tem como escapar. Então chamo um camarada para me acompanhar. Plano executado com muita perfeição. Na noite seguinte, comemoração. Comemore, comemore, comemore sem parar. No dia do juízo ele vai te lembrar. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Não tire do irmão aquilo que não é seu. O pai que eu conheço é justo e verdadeiro. Conhece cada filho e conhece por inteiro. Só sua vida é dura, é pura escuridão. O pai lá em cima sabe que você tem condição. Então honre o nome dele e siga sem parar. Vença o inimigo e ele vai te honrar. Honrar de que maneira se não tem solução? Ferramenta de trabalho tô é o meu canhão. Aí que tá o engano, Júnior, preste atenção. O inimigo entra em casa e eleva minha pressão. Causa várias brigas, muita confusão. Tira meu emprego, da minha mesa leva o pão. Tudo no intuito de abalar a minha fé. Mas quem é com Jesus, maluco, permanece em pé. Jesus está voltando, fé e acredito, ó meu Senhor. Jesus está voltando, nisso eu tenho fé e acredito, ó meu Senhor. Olho pra cima e vejo a lua lá no alto. Olho pra baixo, copos no asfalto. Então percebo que nada que combina. A natureza de meu Deus com mais uma chacina. Periferia é problema, não procede, surge esquema. No vacilo os caras te queimam. Minha família é quem fica com a dor, isso me incomoda. Batalha é coisa natural, parece videogame. Jogo virtual, o mal cria raízes, fortalece. E o bem que já era pouco empobrece. A minha prece parece nunca ser ouvida. Enquanto eu falo, se perde mais uma vida. Uma ferida que se abre para nunca mais fechar. E na família quem mais sofre é a mãe ou pai. Vou mudar a sintonia, orar pela periferia. Eu tenho fé, mano, eu tenho fé. A esperança prevalece, isso me acalma. Peço a Deus, rogai pela minha alma. Que Jesus Cristo me guie pelo caminho da sabedoria, pra que assim eu possa dar sentido à minha vida. Saber a hora certa de se arrepender é um dom. Demorou, mas firmou. Jesus Cristo mudou a minha vida e vai mudar a sua. E vai mudar a sua, morô. Jesus está voltando, nisso eu tenho fé e acredito. Ó meu Senhor, Jesus está voltando, nisso eu tenho fé e acredito. Ó meu Senhor. Aqui ADC é paz, é união. Aliados de Cristo para sempre, irmão. A bênção divina é como a lua, meu irmão, que ilumina todos os lagos sem exceção. Independência é poluído, morto ou não. Acredite, aceite a salvação. Jesus Cristo é a cura, é o seu perdão. Se apegue bem a ele e faça uma oração. Através do deserto quente, com o pé no chão, ele nunca te abandona, não te deixa na mão. Te leva no colo até o fim dessa missão. É, irmãos, o Senhor te leva no colo até o fim dessa missão, pode crer. Aqui só os aliados: Sandro, Mano Tô, DJ Max, GB Júnior e Giza. É nós na fita e ninguém desacredita. Fé em Deus, pois ele não falha. O Senhor é presente em todas as batalhas. Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, para todo sempre. Aqui a DC é paz, é união, aliados de Cristo, para sempre irmão. Jesus está voltando.